agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje a nossa primeira edição de dia 17 de dezembro do ano de 2010. Eu sou a Joana e estou aqui consigo para lhe trazer grandes fados e grandes fadistas. Ao som da guitarra e da viola, os poetas e os fadistas trazem-nos as maravilhas das letras que são tão bem cantadas aqui no nosso programa, neste seu espaço que tem 60 minutos divididos em dois blocos de 30 minutos que lhe fazem companhia aqui na sua rádio Antena Web, o primeiro às 13 horas e o segundo às 19h30. Vamos ao fado, mas já sabe, geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para onde nos pode enviar o seu pedido de fado. Indique-nos o fado, fadista que quer ouvir e se tem alguma preferência por alguma edição para que o seu fado seja passado na edição que prefere. E diga-nos também se tem ou não alguma dedicatória que queira fazer. Vamos começar com Beijo de Saudade, na voz de Ana Maria. Logo depois, Nuno de Aguiar traz-nos Rochinol da Ribeira e ficamos Quem Caluniou o Fado, na voz de António Mourão. São estes os três fadistas que ficam para os próximos minutos aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Para levar ao mar e o mar à minha terra, minha terra é aquela santa que é Cabo Verde, terra minha. É filha do Tejo, é filha do oceano, terra dos meus pais, terra dos meus amores. As tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo. Mágoa, um beijo de saudade para levar ao mar, do mar à minha terra. Deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo ao Tejo, um beijo terra para levar ao mar e o mar à minha terra. Mal o dia amanhecendo, vai a ribeira se enchendo de gritos e de pregões. E o peixe desembarcado é na lota apregoado, no meio de palavrões. E o peixe desembarcado é na lota apregoado, no meio de palavrões. Há muito que ali vendia, toda a gente conhecia a gracinda vendedeira. Dava gosto ouvir cantar, eu sempre ouvi chamar o roxinol da ribeira. Dava gosto ouvir cantar, eu sempre ouvi chamar o roxinol da ribeira. Sua filha ainda garota, tão traquina, tão marota, a pequena Manuela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou, que ninguém mais soube dela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou, que ninguém mais soube dela. Hoje de negro vestida, chorando a filha perdida, dor sincera e verdadeira. Ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o roxinol da ribeira. Ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o roxinol da ribeira. Diga lá ao Senhor Fado. Quem o fado calunia não entende o encanto das vielas de Lisboa. Ser fadista não se estuda nem se aprende. Nasce logo quando nasce uma pessoa. E esta voz que a gente fala e nos responde, que nos vem não sei de onde, não se compra nem se vende. O fado é prazer e dor, amar, sofrer, orgulho e altivez. Vem de ralé, viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. Um fadista, uma cantiga, uma guitarra, e a mulher que mais se ama ao nosso lado. Uma bota afiambrada, uma samarra, e uma alma para saber cantar um fado. E é isto que é preciso, meus senhores, para o fadinho ser cantado com todos os matadores. O fado é prazer e dor, amar, sofrer, orgulho e altivez. Veio de ralé, viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. Veio de ralé, viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. próximos minutos, quem fica connosco aqui no nosso programa Diga Lá ao Sr. Fado é Frei Hermano da Câmara, que nos traz Colchetas de Ouro. Logo depois, Teresa Silva de Carvalho canta para nós Fado a Mar. E terminamos com Cavalo Russo. São estes os fados que eu escolhi para si. Espero que goste, porque a alma portuguesa que é trazida aqui é toda ela a pensar em si. Dá-me lá colchetes de ouro, aperta o teu coletinho. Dá-me lá colchetes de ouro, aperta o teu coletinho. Coração que é de nós dois, deve andar conchegadinho. Coração que é de nós dois, deve andar conchegadinho. Para ficar mais lindo ainda, tem um coletinho de rendas. E aqui trago a minha querida, a mais modesta das prendas. Não quero que tu te ofendas, nem que tomes por desdouro. Não te ofertava um tesouro digno do teu coração, mas dados por minha mão. Toma lá colchetes de ouro, mas dados por minha mão. Toma lá colchetes de ouro. São minúsculas estrelas que se perderam no ar, e a lua para reavê-las pôs da talaia luar. E ainda as pude apanhar no meu noturno caminho, e fiz delas com carinho estes colchetes, portanto, minha boneca de encanto. Aperta o teu coletinho, minha boneca de encanto, me aperta o teu. Se fores de noite à rua, deves guardá-los com jeito. Não quero que a dona lua tão caldo leve o teu peito, que eu sempre guardei respeito pela grandeza dos tóis. Mas vim a saber depois e fiquei compenetrado, deve ser respeitado um coração que é de nós dois. Que deve ser respeitado um coração que é de nós dois. Thank you. a minha noite uma alvorada que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser posso ir sem nada, que seja a minha noite uma alvorada que me saiba perder para me encontrar. Diga lá ao Senhor Fado. Tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. De uma capona previa que eu queria, sentia como um bom irmão. Era o cavalo mais lindo que nasceu no ribeiro. Nunca tive outra assim, tão manso que enfim ainda o desejo. Saltava que era um primo, tudo fazia com graça. Saltava que era um primo, tudo fazia com graça. Era bom atorear, a derribar sem vacilar, no campo ou na praça. Corria lebres com gosto, e nenhum algo passava. Quando viram a correr, e com prazer e sem sofrer, a todos pasmava. A brincar lá na lezíria, o iam admirar. A brincar lá na lezíria, o iam admirar. Ainda parece que o vejo à beira do Tejo, a correr, a saltar. Foi um touro que o matou num dia de infelicidade. Eu nunca mais montei, nem sei se o farei, tal é saudade. Mais montei, nem sei se o farei, tal é saudade. Chegamos ao fim assim desta nossa primeira edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos embora por agora, mas às 19h30 estamos de volta com mais uma emissão repleta deste nosso tesouro português. Da minha parte é tudo por agora, mas deixo-lhe aqui ouvir Maria Armanda, Rio Tejo de Lisboa. Logo depois, António Sofrino também dá, ou melhor, põe o ponto final nesta nossa primeira meia hora dedicada à alma portuguesa. Às 19h30 estou de volta com mais uma edição para ti do seu programa. Diga lá ao Senhor Fado, sempre em português. Fique bem, tenha uma ótima tarde, com tudo de bom a que tem direito. Fique bem e até logo. Rio Tejo de Lisboa, rua das praias do mar, onde os barcos de perto vinham de longe a chorar. Rio Tejo, Tejo Rio, pátria gaivota da brada, vias chegar e dizias nada, nada. Afogaste gerações nas ondas dos falsos mitos, a brilhar no sol da noite. geridos. Mas teu nada Rio Tejo vestiu as algas de um dia e foi às praias do mundo mostrar a nossa alegria. Rio Tejo de Lisboa, sete colinas de vento, marinheiro que regressas liberto no pensamento. Podes mandar mil recados, rio que já foste mudo, porque estamos a chegar a tudo. Mil silêncios abriram grades no ar para podermos dizer: Rio Tejo, Tejo Mar. Mas nem sempre é mau quando sabemos fazer bom uso do que nos sobra. Se construímos a nau, dando parte a quem quiser trabalhar na nossa obra. Construímos a nau, dando parte a quem quiser trabalhar na nossa obra. Mas se ao contrário levamos uma vida de opulência num vegetar odioso, dinheiro deixamos embutar a consciência, que era mais é horroroso. Se por dinheiro deixamos embutar a consciência, que era mais é horroroso. Soubermos repartir com os pobres deste mundo o que Deus nos pôs na mão, ninguém terá de pedir e só será vagabundo quem diz viver.